pessoal, meu nome é Manuel Anjos e se eu fosse um animal, eu seria qualquer um menos o animal do meu irmão. Kainan na área e dessa vez eu tô com o microfone que presta. E aí, galerinha, meu nome é Débora Almeida, mais conhecida como quem manda nisso tudo, porque o Manuel não manda nada. Fala, pessoal, aqui é Israel Araújo, mais conhecido como Ejacó, Israel Subirá, o Descerá, e Gelado, enfim, eu tenho os meus apelidos. Galera, boa sorte no podcast, boas risadas, tamo junto e não se esqueçam, Lula livre. Fala, galera, o meu nome é Marcos Dias e a pedidos do Manu eu tô aqui. Meu nome é Juninho Eleitos, cara, e eu vou prosseguir com a notícia, vamos continuar com a notícia, vamos. I'm sitting there at work and I realized I forgot to wake up. I can't be productive when I'm dreaming about a sheep. I go upstairs and get myself another cup of coffee. I get downstairs and then I spill it on the floor. Well, my life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not boring, I just stick to what I know. Estamos aqui com mais um podcast da IDC, esse podcast que é o mais amado do Brasil já, o mais amado da página do mundo, do universo, do world, do planeta Terra e de todos os lugares que os crentes passam e que as igrejas estão falando de nós. Vocês sabem o que é isso? As igrejas começam as reuniões e falam do podcast. Não, gente, é brincadeira, ninguém fala da gente, infelizmente. Mas você que escuta o podcast, saiba, o tema de hoje é um tema muito legal, sério. É um tema proibido. O tema é tão proibido que nem eu sabia que nós íamos gravar o podcast proibido hoje. Eu esperava gravar um podcast proibido daqui uns 300, 400 episódios, que aí sim, né, a gente vai estar famoso, vai ganhar dinheiro. Não, brincadeira, não. Também não é essa. Oh, meu Deus do céu, quem disse que quando grava podcast também não passa moto, não passa carro, passa tudo, eu não vou cortar essa parte da edição não, que eu já gravei essa parte 2000 vezes. Voltei, desculpa. Gente, eu tenho alguns recadinhos antes de nós podermos começar esse podcast lindo e proibido. O primeiro recado é que a partir de agora vocês estão total e completamente abertos a participarem deste podcast. Vocês podem enviar cartas, no caso mensagens, né, de texto, seja no meu número de celular, ou através do número de algum outro DM, ou no Messenger, ou até mesmo publicando no grupo inicialmente e depois a gente pega isso daí e vai ler aqui no começo, como se fosse uma leitura de e-mails. Pra quem acompanha podcast, sabe que quase que todos os podcasts têm essa frescura de leitura de e-mails. A gente não quer empanturrar isso daqui, mas vamos ver que a gente consegue fazer pelo menos uma leitura no começo do podcast e uma no final. Então é a hora de você pedir a varoa em namoro, é a hora de você dar um recado pra todo mundo, é a hora de você conscientizar alguém. Não venha falar de política, não venha falar de terra plana, não venha falar... Apesar que a gente falou de tudo isso nesse podcast. Um segundo recado muito importante, gente, é que a IDC, ela é parceira de alguns grupos no Facebook. Como vocês sabem, nós somos uma família unida, né, vamos dizer assim. Então, nós temos dois grupos parceiros hoje em dia. O primeiro grupo é a UMC, Universo de Memes Cristão. Esse grupo, gente, foi criado pelo William Bento. Eles têm uma forma, sério, de gestão do grupo que é muito interessante. Quem tá acompanhando é um grupo que tá criando uma revolução, né? Pra você entrar lá na página deles, basta entrar no link que eu coloquei aí embaixo, na descrição, tudo bem? Ou entrar no grupo da IDC, e no grupo da IDC tem lá nas páginas recomendadas a UMC. Ou você pode procurar a UMC no seu Facebook, que eu acho muito mais simples e mais fácil. Gente, entrando no grupo, vocês vão ouvir falar lá de diversos assuntos. Vão ouvir falar de leão, serpente, a melhor casa, obviamente. E outras casas lá que não nos interessam hoje, né? Vamos deixar só leão e serpente. E você vai poder ser colocado, ser inserido numa dessas casas e basicamente lutar aí por pontos e se sagrar campeão. campeão do mundo. É óbvio que nada vai adiantar, porque independente de quem ganhar, quem é campeão na verdade é o time Serpente, porque eu tô lá, né? Mas é esse o recado quanto à OMC. Gente, curtam a página do OMC, entrem no grupo da OMC, os caras estão crescendo e são fantásticos. É, o pessoal que tá na OMC também tá na IDC, mas tem um pessoalzinho que tá na IDC que ainda não conhece o grupo da OMC. Não sei como, mas não conhece, né? Gente, a outra página que é o outro grupo que é aí nosso parceiro é a ZDC, a Zoeira de Crente. Gente, de verdade, pra mim hoje é uma das páginas que tem os memes de melhor qualidade. E é uma página que eu gosto pra caramba. Todo dia eu entro lá pra dar uma risada, porque tem alguns memes que são diferenciados. É igual a Lorde. A Lorde também pra mim é uma página que tem memes diferenciados, apesar de nós não sermos parceiros deles. Mas é uma página bem, bem legal. Gente, dentro da ZDC, vocês vão encontrar, por exemplo, a Dani Like. Cara, todo mundo conhece a Dani Like, né? Pelo amor de Deus, não tem como não conhecer a Dani Like. O Gilvan tá ativo lá direto também. Eles têm ali muitos e muitos memes. É um grupo assim como a IDC, focado em memes, né? Mas a IDC tem mais gados ali. Então se você quer memes de qualidade, que vai fazer você rir, você vai poder compartilhar na sua timeline, pode ir no grupo da ZDC, você pode fazer seus memes lá. Ou você pode ir na página da ZDC também, que eu acho desses três grupos, a IDC e a MC, a ZDC tem a maior página hoje no Facebook. Acho que, se eu não me engano, são 8 mil pessoas curtindo. Se eu estiver falando besteira também, eu não quero nem saber, eu já dei os recados, já fiz aqui um merchan, não tô sendo pago pra isso, então bora aí pro podcast, minha gente! Eu tenho que explicar pros ouvintes primeiro o tema, né? Porque, tipo, acho que é importante. Na verdade, os ouvintes não precisam saber o tema, porque eles já devem estar lendo o tema. Porque tem uma prévia, né? É porque assim, eles sabem ler, né? Graças a Deus. A gente espera que o Lula não veja o podcast. Ah, desculpa, foi mal. foi mal. Brincadeira. Mas, falando eu sério, de esquerda, o tema palhaço. Do podcast Desculpa, vou pegar um pãozinho com mortadela aqui pra você rapidinho. Obrigado. Basicamente o tema é e se? Você fala, e se? É exatamente esse é o tema e se. É um tema legal, gente, porque nós podemos colocar qualquer coisa na roda, basicamente. E se? E se o Bolsonaro tiver uma eleição? Nós não vamos falar de política, mas um exemplo. E se o Moisés lá não tivesse batido o cajado no Mar Vermelho? E se e se Free Fire fosse um jogo bom? Com certeza. E se os barões da dança fossem homens? Complica, né? Você vai dar o que falar. A concorrência ia aumentar, né? Ou seja, né? Vai ser um tema bem legal aí pra gente poder discutir os vários esses. Gente, de verdade, né? Nós somos animais. Não, nós somos animais. E se nós fôssemos animais, né? Que animal você seria? Olha, se eu fosse um animal, eu seria o homem macaco. Porque eu gosto do homem macaco. Só por causa da musiquinha. Se um animal, ele seria um homem. Aí já deu muito certo. Porque se eu fosse um animal, você seria um homem. Tá certo. Olha só, peraí. Presta atenção. Se você prestar atenção no que eu falei, você vai ver que eu não tô errado. Porque o homem é um animal racional. Então não deixa de ser um animal. Tá vendo? A única diferença é que eu uni dois animais aqui. Eu uni um animal racional e um irracional. Agora, descubra quem é que é o racional e o irracional. Olha, não me chame de animal. Ô, Marcos, você seria qual animal? Olha, eu seria um gato. Um gato? Ah, não, parceiro, gato. Você roubou o meu animal, parceiro. Eu acho que você seria um gado. Não. Vocês que são gados mortos. Atenção, vocês, senhoras e senhores, que estão aqui ouvindo esse podcast. Vai começar aqui o podcast Gado News. Sei que tá sentindo falta aí. Gado News. O problema é que não tem ninguém pra gadear aqui, né? Então... espero que você fique na sua postura. Então vamos prosseguir com a notícia. Glória a Deus. Marcos, primeiro e sim pra você. Se o podcast fosse seu, que meninas você chamaria pra cá? Essa eu quero ouvir. Morri. Não. Não, eu prefiro me abster. Eu tiraria todo mundo. Ficava só eu e a Barolinha. Eu sei. Não bota o nome na roda. Sei. Só queria deixar claro que eu sei. Tá tirando da reta, né? Sem de passo de dois. Bicho. Marcos vai dormir no sofá quando casar. Varô, porque Varô é assim, Varô ela grava as coisas, entendeu? E daqui 227 anos ela lembra o que ela gravou. Então. Tá vendo, Débora? Tá vendo, Débora? Aí, ó, tá falando de tu. É de mim? É, foi de Varô. Experiência de causa. Não, e se você fosse um animal, amor, você seria o quê? Fora o gato. Não tem fora o gato, é o gato. Você seria um gato? Eu seria um gato. Se eu fosse um animal, eu seria qualquer um, menos o animal do meu irmão. Caraca, mano. Olha só, presta atenção. Vocês estão me colocando numa saia justa, gente. Porque eu vou explicar pra vocês ouvintes. Olha, pessoal, aqui agora. Eu estou no ônibus no meio da ponte Rio-Niterói indo pra casa. Eu não posso me escantar, eu não posso rir alto, caramba. Olha, galera, tá vindo pra cá, ô Juninho? Tá vindo pra cá pro Rio, mano? Tô, rapaz. Tô chegando aqui na linha do Brasil. Maneiro. Caraca. Pô, é verdade, gente. Ó, chegou aí um ouvinte, ele tá participando, mas tá ouvindo também. O Israel. Gente, fala, eu queria dizer pra vocês que quem quiser adicionar o Israel no Discord, o usuário dele tá como Thiago Minota Celular. É o Thiago. É o Thiago Rocha da Saco, o ADM da Saco. Israel é o mais. Pô, cara, mais eu tô mó triste, cara. É o cara mais. Ô, Israel. Oi. Se você fosse dono da SAC, qual seria a primeira coisa que você faria? Eu quero ouvir. Caramba, mano. Eu privatizaria o grupo. Hã? Privatizaria o grupo. Privatizaria o grupo? Exatamente. O que você acha disso, Juninho? Você que é comunista? Dá a mão pro... socialista. Juninho é socialista. Eu sou socialista. Olha só. Dá a mão pro Manuel e vão juntos aí instaurar a ditadura. Seus fascistas. Aí sim. Verdade. Aí sim, né? Mas pô, olha só. Mudar o nome, mudar as regras e... Olha só, eu tenho um e se pro Manuel. Eu tenho um e se. E se o Manuel não fosse ditador? Cara... O grupo seria mais feliz, com certeza. É verdade. Todos nós estaríamos numa roda, cantando músicas legais, indo em direção ao arco-íris. Isso aí. Todo mundo de mão dada, isso aí. Todo mundo de mão dada no grupo. Mas vocês se esquecem que quem manda de verdade no grupo sou eu. Agora eu quero ver. Eita, rapaz. Pera aí, então. Boa aí, ó. A Débora é super empoderada. Desculpa a vergonha que eu passei, mano. Agora eu te entendo. Não. Desculpa por ser homem. Desculpa por ser homem. Desculpa a vergonha que eu passei, mano. Foi mal. Não, agora eu quero perguntar agora. E se a Débora deu um golpe no Manuel? Cara, isso já está sendo planejado. Ih, olha aí, ó. Isso já está sendo planejado. Verdade. Eu vou dizer pra vocês o que vai acontecer. Olha o spoiler rolando aí. Eu vou acordar, entendeu? Assim, de manhãzinha. Aí todos os dias eu olho o grupo, né? Aí eu vou abrir o grupo assim, vai estar escrito que eu fui bloqueado, sei lá, que alguma coisa aconteceu que eu não vou estar mais no grupo. Você foi bonito. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar no grupo do WhatsApp. É, tipo, eu vou olhar na crinteira de branco, vai estar escrito de branco, ó. É, o crinteira de branco. Olha, fiquei. Supremacia branca no grupo, tá vendo aí? Eu já tá começando a entrar. Hitler baixando no Manuel aí, galera. Verdade. É, eu disse pra vocês que no podcast passado, quando a gente falou do Thanos, eu ia matar 50% da população. Já tô dizendo que é 50% da população preta, tá? Meu Deus! Gente, mas quem mata o Thanos? Quem mata o Thanos? Bom, isso aí a gente vai descobrir daqui a duas semaninhas. Não, exatamente, mas já temos um breve ali, um spoiler ali. Um spoiler. Que é você vai matar? A Capitã Marvel. Uma mulher que no caso seria ele. Não, mas agora eu vou falar, mano. Quem mataria a Thanos, Débora, seria o Meliodas. Meliodas é Na moral, quem mataria o Thanos, eu já falei. Seria Dani Like. É só vocês ouvirem o último podcast. Dani Like. KKKK espaço. Peraí. KKKK espaço. Questiona ou dá like. Questiona. Pô, oh, ela mandou vários áudios lá no grupo da ZDC. Que de verdade, cara, dá pra fazer um CD com aqueles áudios. Ah, eu vou chamar ela pra gravar um podcast. Ela pediu pra me mandar grupo, olha só. Ela abriu pra mandar vídeo. Gente, é o seguinte. Ela geme muito. É o seguinte, gente, você... Agora quer ver a Dani Luca da vida de... Fala do bigode dela. Fala do bigode. Fala do bigode. A Dani tem bigode, mano. Gente... E se a varoa da Deus e Amor fizesse o bigode? O que ia acontecer? Caramba, ia ficar irreconhecido. Olha, tsunami. Eu ia fugir pras montanhas, certamente ia esperar a volta de Cristo, porque ia ser naquele exato dia. De certeza. Aleluia, irmão. Montada. Eu acho que a primeira coisa que ia acontecer é que todas elas estariam condenadas exclusivamente ao inferno, né? Nossa, e tá escrito verdade, na Bíblia lá. Verdade, tá. Onde que tá mesmo? Tá em Acrescentares 2, né? É, não depilarei. É, tá em Haddad 2. Tá em Haddad 2, versículo 5. É bíblico, é bíblico. Haddad 2. Tá no livro do mito, capítulo 1, versículo 7. Esses comunistas! Ô, Marcos, faz aí. E mito Bolsonaro, cadê? Morreu. Não falarei Luluei, porque não falará Luluai. Caraca. Eu amo, Michel Temer, Michel Temer. Gente, eu acho que, mudando de assunto rapidinho, a gente tem que subir uma hashtag lá no Face. Uhum. Thiago Rocha nota o Israel. A gente precisa. Nossa! Gente precisa. Olha, eu perfeição. Vou postar isso em todos os grupos. Em todos os grupos. Vou postar isso na EDC. Por favor, vamos subir essa hashtag lá. Vou postar isso na EDC. E marca o Thiago também, tem que marcar gente. O Thiago. Marca. Faz 300 comentários. Israel é da dança. O Israel é da dança. Então, mano. Toda forma de amor é válida. Israel, você é do PUBG, né? Sou. Eu e o Juninho também. Eu também. Então, já que vocês são do PUBG aí, vocês dois, ô Marcos, você joga PUBG ou Free Fire? Eu jogava Free Fire, mas ficou chato pra dedé, eu larguei. Varão! Virou um homem. Nossa, desculpa por ser homem. Desculpa. Desperdoa. Ficou chato. Tipo, começou a namorar, tipo, ah, ficou chato. Tá bom, a gente entende. Tá. É, mas eu disse sério, gente, e se Free Fire fosse um jogo bom? Gente, eu jogaria. É, exatamente, ué. Acho que essa é a resposta mais lógica do mundo. Eu acho que pra Free Fire... Ó, não, é assim, deixa eu explicar melhor pra vocês. Quando a gente fala o tema em si, nós temos que pegar o item atual e dizer o que ele teria que mudar pra ser bom. Então, por exemplo, pra mim, Free Fire pra ser bom, né? Se ele fosse um jogo bom, ele primeiro tinha que mudar aquele gráfico, que é um... Gráfico, o tamanho do mapa também. Se Free Fire fosse bom, olha só, não, presta atenção. Se Free Fire fosse bom, tinha que tirar aquele gatinho no início do jogo, que eu não entendo por que raios tem um gatinho no jogo. Verdade. É porque qual o problema do gatinho? Qual o teu problema pro gato? Tá se revelando o jogador de Free Fire. E também a. O sistema de tiro, né, mano? Eu acho que é muito... Não é dinâmico, sabe? Tu atira, a bala já vai assim. Resumindo. Não. Vocês que são do Rio de Janeiro. Pode ser feito. Vocês são do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma empresa grande. Poderia fazer isso, né? Mas... Acho que eles optaram por prender o público de pessoas que têm celular com baixa... o hardware menor, entendeu? Então... público dele. Ah, não. Mas hardware menor não quer dizer que não tenha touch. É verdade. Com certeza. Porque aquela mira não, assistida... Não, entreguei, mano. Joga ou não joga? É claro. Free Fire. Você tá no... Débora, Débora, entrega o manual aí. Vocês estão no Rio de Janeiro, vocês já enfrentaram umas quatro guerras. Sim. Joga, tem não. Mira assistida? Tem mira assistida? Olha, tipo, a arma ela vai andando sozinha atrás do policial? Então, eu vou explicar pra você como é que funciona, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, assim, na área que eu moro, é o seguinte... A mira assistida, ela não é assistida. Ela não é assistida apenas pelo traficante, né, que tá com a arma. Ela é assistida pelo governador, ela é assistida pela milícia, ela é assistida pelo morador que tá passando na rua. Ela é assistida pelo mundo inteiro. Ela só não é assistida pela polícia. Vai entender o negócio dele. Caraca, mano. Então é engraçado que, tipo, estão querendo proibir os jogos de tiro, né? Porque falam que os jovens estão ficando violentos. Só que aqui no Rio já são violentos. Pois é. Não tem por que proibir. Não tem, lógico. Não tem, lógico. E se. Proibido no Brasil inteiro, menos no Rio de Janeiro. Influenciasse as pessoas a matar? Rapaz, eu seria um serial killer absurdo, malvado, cruel, sanguinário. Pois é, mas, mano. Exatamente. Olha só, tipo, eu não jogo GTA. Só, eu não jogo só PUBG. Eu jogo PUBG, jogo CSGO, eu jogo Fortnite. Só jogo de tiro, velho. Ah, mas tu mora no Rio de Janeiro. Gosta só de tiro. Tem que andar treinado, né, bicho? Tem que andar treinado, pô. Peraí, pô. HD, ah, eu jogo até em. Eu jogo até em 4K, irmão. Saiu na rua e já tô jogando. Aqui isso, em São Paulo, né? Eu jogo aquele jogo. Se quer ver um, vamos marcar então, encontrar um RJ pra fazer um Battle Royale. Essa parada aí, inclusive. Caraca. Inclusive, encontrão o Saque Rio de Janeiro, tá, gente? Ó, 5 de maio. Cola aí, hein? Praça Mauá, hein? Vambora. Tá chegando, hein? Tá chegando, é menos de um mês, hein? Sabe que essa parte eu vou cortar, né? O maior encontrão do Brasil, só respeita. Verdade. Essa parte não escorta. O cara não bem é melhor, bem melhor que o encontrão de São Paulo. Faz o Ursaque. Ursaque. Cadê? Brota, quero ver quem é que vai discordar de mim. Bem melhor que o encontrão de São Paulo. E se o Rio de Janeiro fosse tão grande quanto São Paulo? Rapaz, a gente não precisa ser melhor, não, cara. A gente tem. Já tem mais espaço pra bala percorrer. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not boring, I just stick to what I know. Eu tenho um IC. E se o Gado News voltar amanhã? Glória já deu. Primeiro que se você anunciar isso. Você seria o primeiro. Cara, tu viu, mano? 109 pessoas, menino, na tua live quando foi o. A Gincana, o resultado. Bateu 109 pessoas. 109. Caramba, mano, eu tava acompanhando. Antes disso era 39. O Whindersson Nunes que me segura agora. Hashtag primeiro do Brasil, né? Com essa carinha de Whindersson Nunes aí, vai conseguir mesmo. Muito bom, mano. Feio, né? Chamou de. Tá, eu tenho um IC. Que lindo, gente. Mano, e se a EDC não fosse um grupo falido? Cara, nós seríamos todos milionários. Ih, não. Se a EDC não fosse falida, eu ia pagar 10 mil reais pra cada mod. BMW, isso. Fazendo quanto custou o outfit? Quanto custou o outfit? Que isso? Salário de mod 10 mil reais, salário de membro 5 mil reais. Tá, e os ADM ia ganhar quanto? Entendeu? Mas na verdade, hã? Os ADM ia ganhar quanto? O ADM ia ser 25% de participação nos lucros. Acho que ia ganhar por volta de 10 mil reais. Ou seja, aproximadamente 7 bilhões. Eu ia tirar o custo da pobreza, gente. Isso aí não é muito lucroso, não, porque de ADM é só o Manuel, a Débora e a Milena. Errou, mano. E eu. O Kainan também, é. Que isso, rapaz. Ditadura maldita essa, velho. Ditadura. É ditadura da panela, hein. Panelinha, cara. Por mim. Panela. A única DM não, porque seria antigamente eu. Era mais panela ainda. Era DM. Era o Manuel, era a Milena e a Mari. Oi. Quero meu ADM. Eu te dou um mod, você quer? Quer. Tá bom. Essa barra ganha. R$7 o mod. Quem quiser comprar um mod, o pior que velho, cadê o Manuel? O Manuel me deixou como moderador desde o início do grupo. Era todo mundo ADM, só tinha eu de moderador. Foi mal. Pra tu ver, né? Pra tu ver, né? É que tinha que ter uma cota, entendeu, Israel? É verdade, é verdade. Era 30 ADM. Não, é assim. Era o 31. Deixa eu explicar pra vocês. Marcos, você não tem nenhum cargo na EDC? Nenhum? Meu Deus, me chamaram de boa. Não, tenho nada, não. O Marcos é só membro mesmo, ele esquenta banco lá na igreja. Goste, né? Que chama. Tá repreendido. Tipo, é quando você conhece alguém. Você conhece alguém. A primeira coisa que você vai fazer é a ficha dela na igreja. Então, tipo, tu não tem, não? Vamos fazer. Ok, na EDC. Vamos fazer uma pressão humana, eu acho que dá um cargo de moderador, então. Que isso. Pelo menos no quarentena de banco. Pelo menos no quarentena pra tu poder banir os carinhos. Pô, se eu desse moderação pra todo mundo que vem pedir moderação, nós teríamos 4.500 moderadores. É verdade. É verdade. Porém, eu acho que o Diário assim, Red verdade, ser ó, ele. Verdade. Quem? Não. Eu tenho que explicar o duas Red. Coisas. Quem? Red. O Red. Boa, boa, boa, boa. O dia que a Terra for plana, ele vai virar. Da Terra plana, né? Não, verdade, gente. E se a Terra fosse plana? Mas a Terra é plana. Se a Terra fosse plana, me jogava da bunda. Mentira. Então lá vai um em si. Não, e se a Terra fosse redonda? Ah, não, de verdade. A Terra, se a Terra fosse redonda? Não. Não tem como. Ei, gente, se se chama planeta, é porque é plano. Se fosse redonda, se chamava redondeta. Eu moro agora numa região praiana. Quando eu vou à praia, eu vejo lá uma linha reta. Eu não vejo um círculo, eu não vejo nada. A Terra é plana, gente. Pelo amor de Deus. Então, não tem verdade. Como, meu. A Terra é plana. Por exemplo, se a Terra fosse redonda, o avião vai pra frente, a Terra vai pra trás, ele fica no mesmo lugar. Exatamente. É verdade. Exatamente. Entendeu? Não tem como, não. E de verdade, verdadeira mesmo. Eu acho que eu vou dar o grupo pro Thiago Régio. Ah, pronto. Gente, eu tenho um instinto. Ah. E se a DC fosse boa? Os ADMs nossa, também seriam bons. Você encontra a sua ditadura, eu já dava ban. Nossa, se a DC fosse boa. Olha o cara, vem gravar o podcast. Não, eu convido o cara pra gravar o podcast. ADC. É isso que eu tô dizendo, ADC. Ah, ADC. Não, ADC é um lixo. É assim, ó. A DC é muito boa nos quadrinhos. Vamos de Marvel. Mas os filmes não são bons. Olha, eu vou polemizar. É. Vou polemizar. Eu adorei muito, tipo... A sua voz tá bugada, muito, Batman vs Superman. Opa! Juninho, sua voz tá bugada. Teu microfone aí, Juninho. Aí. Repete aí. Você tá falando tanta besteira que o microfone travou. Meu microfone. Tava assim, ó. Eu adorei. Parecia a voz da Marina Silva. Tá me ouvindo agora? Caralho, malária, dengue, malária. Tá me ouvindo agora? Ai, vamos fazer. Então vou repetir. Olha só. Eu falei que eu ia polemizar. Fala. Eu adorei Falei. Mesmo Batman vs Superman. Você sangra? É. Sério? Você dá live? Minha mãe é Marta. Ai, espaço. Nossa, maneira de rir. Mano, agora Juninho. Oi. Tu já viu a Dani rindo? Não, nunca vi. Tu já ouviu ela rindo? Nunca vi. Cara, sério. Eu já vi, é muito ela vai te mandar. Ela ri igualzinho como ela fala no Facebook, mano. Eu tô falando sério, é igualzinho, mano. Olha só. Você tem algum áudio da risada dela? Israel? Ih, Israel sumiu de novo. Já te por uma bala, gente. Caiu. Tô aqui. Você tem, tem a risada dela? Mantenho de pé. Aí. Firme. Hã? Quem? Você tem a risada da Dani? Algum áudio? Gente, o Israel toma bala tá, perdido na hora. Sim. Olha só. Enquanto o Israel não volta, eu quero fazer um levante aqui nesse momento. Você que tá ouvindo esse podcast agora. Você vai subir a hashtag DaniLike no próximo podcast da IDC. Ela tem que estar aqui, cara. Ela tem Dani. Que estar aqui. A Dani tem que estar aqui. Hashtag Paulo Santos ou polêmico? Então já temos duas hashtags aí, hein? Exatamente. Já temos duas hashtags. Tá? Porque Tony Stark não pode aparecer. Porque ninguém gosta dele. Ninguém gosta dele, gente. Eu não... Ó. Dani like no podcast. Gostei. Legal. Pode ser. Gente, não dá pra botar ela. Não botem ela. Por quê? Eu já tentei fazer. Fica dando microfone. Olha lá. Fala pra ir pra Lan House. É sério, a voz volta duas vezes, é esquisito. Eu não vou editar, não. Agora, a pergunta que não quer calar, onde não, está a Manuel? Se tiver microfone, eu não vou editar, não. Eu empresto meu microfone pra ela, porque meu microfone é muito bom. Pô, seu microfone agora tá bom, cara, de verdade. Sim. Quem mudou agora foi o Juninho. Meu, né? É ruim. Tu viu, né? O Juninho mudou, quer dizer que ele tá passando por uma área perigosa agora no Rio. Ixi, é tipo, chegou no Rio, teve que mutar que tá, tipo, tá. Não pode dar a realidade do Corra país. Comigo, meus amigos. Do país não, do estado. Do país também, que o Brasil é a mesma olha coisa só, do olha só. Olha lá, a gente nem voltou. Eu mutei porque eu tô passando por um lugar que faz muito barulho aqui, cara. Olha lá, tá vendo? É tiroteio. É baile funk, pô. Caraca! Estamos ao vivo aqui com o Juninho no baile funk. Tchá, tchá. Vocês entenderam, né? Tá vendo como quem descobre aí? Passou no baile funk e voltou pra cá, ó. Peço oração pela minha vida. Aí, ó, tá vendo? Aí amanhã a matéria no jornal. Juninho Eleitos é encontrado em baile funk no RJ. Ô, bicho, segue as imagens. Mano, já desce pro ônibus e vai entregar a literatura aí, velho. Olha só, não posso morrer não, cara. Meu aniversário é amanhã, que isso? Preciso ficar vivo, cara. Isso, parabéns pra você. Falta uma hora e meia. Vamos segurar o podcast até o aniversário do Juninho. Bom, que não vai ser aniversário do Juninho quando esse áudio for ao... Esse podcast, né, no caso. É verdade, o aniversário não, dele agora já foi. Agora todo mundo mutou, vai ficar só eu e o Manuel, que o Manuel não tá aqui, né? Isso aí me quebra, né, bonito? O aniversário do Juninho já foi, gente. Desconsidere. É verdade, olha só, gente. Eu quero agradecer a todo mundo que me parabenizou, tá bom? Aí, isso, agradecer as mensagens, melhorou. Agradecer as ligações. Mesmo que ninguém me dê parabéns amanhã, eu já tô agradecendo. Não tem problema, não. Tudo certo. Mas não vai ser amanhã, pergunta, vai ser Juninho. Você tá comemorando teu aniversário no baile funk? É verdade, eu comemorei meu aniversário no baile funk aqui em Caxias, tá? Foi bonzão pra caramba. A gente foi lá e convertemos vídeos. Encontrei o Cabo Daciolo, inclusive, glória a Deus. Ó, oh, um monte. Aí sim. Encontrou uma cantora famosa agora. Uma cantora famosa. Mano, inclusive, um monte que ele subiu pra orar aqui perto, assim, não é tão perto, mas. Aqui do lado, mano. Não sabia, não. Um dia eu vou tirar pra gente poder. Vamos organizar, gente. Um dia pra gente poder ir lá no monte do que ele bora, subiu. Bora. Na época da campanha. Bora. Que legal. Monte das Oliveiras, eu acho. Bora que vai ser da hora, hein? Me convida. Vai ser da hora. Encontrão Ursaque no Monte. E se, eu não sei se você sabe, mas isso é parcialmente verdade. E se a UMC e a IBC fossem grupos inimigos? Pô, porque você sabe, né? Por exemplo, o Juninho, eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Não que a gente tenha um relacionamento, mas... Ó, oh, né? Oh. Mas a gente... Não, já falou. Já falou. Fica de olho. Mas as interações dos membros da UMC na IDC e os dos membros da IDC na UMC... Eu não sei se você sabe, mas são forjadas. Eu tô falando de ADM e mod, eu não tô falando de membro. Membro é peixe pequeno. Entendeu? Eu não sei se você sabe. O Paulo Santos já é perceberam isso, UMC, já? Né? Ele é ridículo. Eu não gosto do Paulo. Só queria deixar isso claro. Paulo Santos? Eu também. Qual é o Paulo? Ó, eu vou provar pra vocês que os dois grupos são inimigos. Primeiro. O Paulo é moderador da UMC. Ele é moderador na IDC? Não. Ele não posta mais nada na IDC. Tá aí, ó. Acabou. Acabou. O próprio Marcos. O Marcos tá aqui, ele é da UMC, mas eu não vejo ele interagindo na IDC. Eu só não interajo na IDC porque eu não... Outra coisa. Vocês estão vendo como é que é? O negócio, o andamento da coisa. Dizem por aí que a minha alcunha de ditador foi porque eu expulsei alguns membros do grupo e aí eles formaram a MC. Eu, no caso. Eu expulsei você? Viva! Ué? Tá vendo aí, ó? Não, seu mentira. Ditador. Ué? Eu não lembro disso, não. É mentira. Não. Ah, tá. Ah. Então tá bom, porque como você tá aqui gravando, se eu te expulsei? Você me expulsou, mas... Voltou. Eu voltei. Oh! Eu sou o exterminador do futuro. Eu, ninja, relegado. Quer ver, ó, eu vou dar um outro exemplo pra vocês do porquê que o pessoal da OMC é inimigo da IDC. Eu vou dizer pra vocês o que o pessoal da OMC é inimigo da IDC. Fizeram o negócio das casas lá. Serpente, peixe, leão. Por que que não colocaram a casa dos gados? Eu sou águia. Águia Azul. Por que que não colocaram a casa dos gados? Por que não? Porque o pessoal dos gados tá tudo na IDC, filho. E na UMC não tem gado? Os gados tá tudo na IDC aqui. Açaí tá lá. Raiz. Açaí tá lá. É raiz, gado, raiz. Olha, açaí tá lá. Eu tinha gado também. Se ela colocasse gado, gado. Ué, mas na IDC não tinha terraplanista, não? Então, por que não colocaram a casa dos terraplanistas também? Por que colocaram só peixe, leão, serpente, gatinho? Serpente é o melhor, já digo pra vocês. Por não, que, mano, que colocaram não, só esses? Não. Aqui é o melhor. Peixe. Aqui é o melhor. Serpente. Serpente. Peixe. Serpente, a serpente é perigosa. Vamos subir aí, gente. Enganou a Eva. Team peixe. Aí, ó, não, só pra dar pra vocês. Eu vou lá. É tipo a ideologia de esquerda. Eles foram lá, se disseminaram no grupo, criaram quatro repartições e os grupos todos se desfizeram, porque agora é todo mundo inimigo. Verdade. Peixe. Não tem união na OMC. Não tem? Não! Eu não sou inimigo de ninguém, não. Todo mundo. Aí DC agora se resume a Samuel postando trocadilho zoado? Só queria falar que o Samuel é outro ridículo. O Thomas? Samuel Thomas postando trocadilho zoado? Eu sei. Resumindo, Débora, hate, Thomas. Everybody. ela aparece pra poder falar isso, já percebeu? Tipo, gente, não gosto de fulano. Gente, olha só, não gosto desse cara. Misericórdia, daqui a pouco ela aparece. Quando falou outro nome, gente, não gosto dele também, tá? Aí voltei. Gente, eu não gosto do Israel também, tá bom? Tá, ó, aí, ó. Não vou mais no casamento de ninguém também. É mentira, não, amigo. Não saio mais do Rio. Por que que você era moderador? Eu tentei te puxar pra DM. Não, pera aí, agora eu vou falar, minha chance. Mano, eu fiquei como moderador a vida inteira destinado. Quando eu finalmente virei a DM, que foi todo mundo, aí do nada eu acordei. Mano, eu tirou geral de ADM. Eu voltei em cima do moderador. Mano, não tem uma semana de ADM, tá ligado? Eu falei, tá tranquilo, tá de boa. Tá tranquilo. Mas sei que o coração tá aberto ainda. Eu preciso explicar isso. Foi assim. Eu saí do grupo da IDC. Sim, eu saí do grupo da IDC. E aí, assim, né? Quando você volta no grupo, você é o criador. O Facebook pensa, ué, por que que o criador saiu do grupo? Tipo, dono do grupo. Então, basicamente, qualquer administrador pode me remover. Entendeu? Entendi. Tipo assim, eu não vou remover ninguém, tá ligado? Até porque, velho, não sei se tu lembra, eu virei moderador na IDC no início, porque... Caramba, alguém convencer mesmo. Não, tipo, é que eu lembro que foi alguém que comentou contigo que tinha botado muita gente no grupo. Lembra disso? É isso mesmo. Eu não sei quem mesmo. Agora. Mano, quando eu criei o IDC, velho, eu convidei muita gente no meu Facebook, muita gente mesmo. Alguém é moderador. Tá ligado? Eu falei, vou subir de cargo. Não aconteceu. Mas tá tranquilo, já aceitei já. Vamos morrer sendo moderador até o final. Mas também vou ser o melhor. Virou conversa de tio, porque o Marcos não lembra disso. O Marcos não tava nessa época. Você me convenceu, eu vou tirar o Kainan de ADM e vou colocar você. Ah. Eu? Calma. Eu? Eu quero. Débora 2022. Débora, lembre de mim, viu, quando está aí no paraíso. Acrescentar e 5-10. Já falei que eu vou te dar um mod. Pro aí, Marco vai dar mod. Hoje é o dia dos carros. Aproveita que hoje tá dando carro. Eu Eu voltei! Oh, sabe o que tá aparecendo nesse podcast? Esse podcast é o podcast da Universal. Nossa, distribuição de cargo do caramba. Daqui a pouco o Manuel vai pedir dízimo pra poder subir de cargo. Olha só, não vai demorar muito. É o triste. Daqui a pouco vem a agência aqui, ó, agência tal, número tal. Ô, gente, mas se vocês quiserem doar um dinheiro, pode doar. Meus irmãos, queridos irmãos, amém? Igual esses caras falando mesmo. Não, mas eu sou a favor de fazer desse podcast um culto agora. Então, tu fala que eu te ouvo. Não, mas tem que ser culto da Universal. Glória, glória, glória, glória, glória, começa clamando e depositando. E aí, é da Assembleia de Deus, eu dou um tapa. Ah, depositando. Deposita aí. Meus irmãos, você tem 10 reais, você vai lá pra trás. Você tem 100, vem cá pra frente. Milagre vai acontecer, né? Yes. Amém? Mas, gente, de verdade agora, vocês já imaginaram quanto dinheiro esses caras não conseguem guardar, reunir aí? Mano, é muita coisa. Eu acho que a gente não vê quase nada do dinheiro em si. Vocês já viram o Templo de Salomão? Cara, eu moro em São Paulo, eu passava perto dele direto. E o que é aqui? Cara, é gigantesco. Aquilo ali, né, Jim? Dinheiro demais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, rapaz. É muito dinheiro. Ou não, para. É muito dinheiro. Não, vamos parar. Tem membro que é... Não, parou. É, galera, comentei o negócio aí. Eu sou da Universal, dá licença. Palhaçada. Amamos os universais. Licença, vou levar o dízimo de vocês. Eu acho que esse podcast hoje tá muito ofensivo, de verdade. Tá mesmo, mas tem que ser o podcast tá versão mesmo, proibido aqui, pra menor. Né? É, proibido, né? Vou colocar mais 18 no hashtag dele. Mais 18. Não, exatamente. Pior que assim, o grupo é de crente, você coloca mais 18, o pessoal vai achar que... Não, é verdade. Bota. O podcast proibido. Quem saiu? Foi o Kainan, por algum motivo. Porque eu falei que eu ia remover ele de DM. Certeza. Caramba, ele ficou sentido mesmo? Boladinho. Deixa eu mandar pra ele aqui. Filho, volta. Quando o cara sabe cantar. Filho, eu quero tanto. Nada a ver, enxugar. Pô, eu e o Lucas cantar no meu casamento. Maria Bethânia. Maria Bethânia cantando. Não. Então tá bom. Já que vocês aí estão na vibe de querer virar administrador, senhor Marcos. Se hoje. Desse Oi. Governo. Você tivesse a oportunidade nesse país de transformar esse grupo nesse planeta chamado IDC. O que você faria para melhorar esse grupo, Marcos? Vendo seu peixe. Eu farei várias ações para encontrar a melhor interseção entre as coisas. E pensando nisso, emocionado aqui já, eu mano. Conseguiria alguma coisa. Agora me ensina. Farei no areia e farei no doará. Eu tô imitando o Michel Temer, mas essa é minha imitação. Leiloei, loliei. Ei, leiloei, loluarei, o grupo da IDC. Cara, isso é nota 100 no Enem, tá ligado? Na redação. Tem que botar o lote. Tem que vender o lote dos gados. Tem que vender o lote dos gados? Primeira coisa é privatizar o lote dos gados. Com certeza. Eu acho que a gente tinha que ali também Deve determinar como. Que todos os membros, né, contribuíssem com a Previdência. Né? Lixo. Caramba. Porque, gente, o grupo vai quebrar. Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Porque a cada 10 postagens é 5 curtidas? Não pode. 5 contas. Entendeu? Tem que ter um retorno. Tem que fazer girar essa economia aí. Tem um retorno. Porque você chega lá no grupo, aí você percebe, por exemplo, o pobre que posta um meme tem 5 curtidas. Aí o rico privilegiado que posta um A tem 17 compartilhamentos e 120 curtidas. Bianca. Não, esse dia eu fiquei estarrecido. Eu não sei nem o nome do moleque. O moleque postou uma foto no grupo. Ai, eu sou feio, eu sou bonito, sei lá. Não, é que ele era bonito. É, eu falando sem vocês, mas eu sou bonito demais. Achando que era grupo de relacionamento. 180 curtidas. 200 e poucas curtidas. tá vendo? Olha, a Débora tá fiscalizando. É o Matheus Peixoto. Dá vontade de banir um cara desse. Então a primeira coisa, eu acho que a primeira medida nossa seria realmente privatizar o setor dos gados. Controlar o setor dos gados. E leiloar. Isso. Tem que botar um pastor lá dentro. Controlar o gado. Eu voto no Marcos. O Marcos conseguiu a moderação que ele queria. Muito obrigado. Entendeu? E você... Muito obrigado, minha Débrazinha linda, meu amor. E você, Israel? Se você fosse administrador... Melhor cartão. Agora é sua vez, Israel. Sua vez de convencer para ser administrador do grupo. Vamos lá. Primeiramente, eu já venho agindo por trás dos panos já desde o início do grupo. Na verdade, hoje mesmo, cara, agora há pouco eu tava divulgando o grupo pra uma menina. Eu sempre tô colocando gente lá. Sempre, Gado. Sempre, sempre. Não, é sou gado mesmo, não sei. Então, mano. Não, por ser um membro antigo, que contribuiu desde o início, está sempre contribuindo para o crescimento do grupo, acho justo uma administração. Lavar. Na moral, Débora 2022, com certeza. Débora, eu quero ver você só propaganda eleitoral. Eu quero ver a propaganda eleitoral da Débora na televisão, mano. Isso sério. Aí, Débora sim. Não. Conta no sim. Débora, tem problema nisso. Fala teu número, Débora, que eu vou fazer tua propaganda agora. Bora lá. Número 17. 17? Ela sim. Meio bem autêntico o número. Ela... Me desculpa por ser homem. Nem copiou, nem copiou. Nem de onde surgiu esse número? Nem aleatório. Vem atualmente. De um lugar infinito. Como você escolheu o número 17 pra sua campanha? Tá. Ô Marcos, tu é um cara que... Se vocês olharem aí no Facebook de vocês, deve ter alguma solicitação. Ih, ao vivo? De quem? Minha? Ao vivo, verdade. Rapaz? Entra no Facebook aí, vocês aí. Verdade, Manfredo? Eu não tenho ela no meu Facebook. É daí descer, meu bem. Olha! Rapaz. Menina, qual o nome? Qual o nome? Ih, rapaz. Não. Não, rapaz. Débora, eu vou dar moderator. Entra aí, eu não vou falar nada. Spoiler assim. Agora eu sou moderador. Estou chique. Vou enlouquecer com o poder. Eu não quero. Não se torne um Manuel. Não se torne um Manuel. Controle. Ao vivo. Você. Vamos dar um golpe. O Manuel aí, ó. Ditador da IDC. Metade das pessoas. Sério, não. Tá um nível de fake news sobre. Deixa eu ver se o Israel agora é. Me chama de ditador, mas prova que eu sou ditador. Vá? Será que a gente prova o primeiro? Tu trollou todo mundo dizendo que aqui ia apagar com o grupo. E. Trollou muito com o grupo, mano. Não, ele fazia. Fala aí, tá rindo, aí, tá rindo. Ele sabe disso, ele sabe que tem uma dívida histórica com nós. No... Caramba! Comigo. Os caras começaram realmente com pauta esquerdista aqui, dívida histórica. Sim, dívida histórica com a gente no grupo. Ei, gente. Ah. Eu tô fuçando o perfil de vocês, acabei de entrar no Israel, no do Israel. Tem uma foto aqui dele, que ele tá parecendo aquele senhor. Ah, mano, não, no podcast você vai falar isso, mano. Israel, gelado, Israel, peraí, Israel. Israel, fica frio aí, rapaz, fica frio aí. Eu tô relax, posso. Fica frio, gelado. Cara, tu não tem noção como que eu sofro. Manuel, tua mãe me zoou disso, mano, tem noção? Eu falei com ela no grupo. Aí ela aí gelado, falei, não, mano, não vou do Manuel. Olha, eu quero um apelido. Eu tenho muito apelido na IDC, tipo, muito mesmo, muito. Ex-Jacó. Ex-Jacó, gelado, Israel é Subirá, tá famosinho, pai. Mano, tá muito, muito apelido eu tenho na IDC. Não, agora eu queria falar sobre um assunto polêmico aqui. Não tem a ver com si, mas. Sério, explica melhor essa sua questão aí de que você sempre tá sendo acusado de que vai ir pra dentro das grades. Preso. Não, quer que eu fale Sério mesmo? Aconteceu um bagulho aí. Tipo assim, vamos lá, vamos contar a história. Tudo começou quando a Miriam começou a shippar eu e a Rai. Vocês sabem quem é a Rai, né? A Sendai. Sim. A Rai tem 12 anos de cara, mas... 12 anos. Não, ela fez 13 agora. Ela tinha 12 anos, né? Na época, tipo, mês passado, eu acho. É, tipo, na época. E tipo assim, aí foi uma zoeira interna nossa, sabe? Mas aí mais gente começou a shippar. Do nada, parecia shippando. Aí, mano, sabe como que eu não deixei passar, né, mano? Comecei a fazer mesmo zoar com isso, zoando com isso. É claro, começou a zoar, começou a zoar. Velho, chegou um ponto que eu fiz um meme, deu mais de 200 likes. Aí, o meme era, não sei se tu viu, cara, aquela cena de Patrulha das Crianças, no final do episódio que entra aquela menininha com cara de bondada pra trollar o... Eu botei aquela foto ali. Tipo, como se fosse eu e ela. Aí eu não pedi o pai dela, tá ligado? Mano do céu. Aí da parte daí, cara, tipo assim, tinha gente que não tava gostando, mas ninguém falou comigo. Algumas pessoas vieram comentar comigo, tipo, não, tá pesado, não sei o que. Eu falei, não, beleza, vou parar. Só que eu já tava meio com raiva, que, velho, tinha gente que eu não conhecia. Eu publiquei um negócio no meu Facebook, uma pessoa que eu não conhecia comentou lá, pedófilo. Eu falei, nossa! Que isso, cara? Mano! Ô, Galvinho! Mano, tipo assim, eu falei, que isso, cara? Eu peguei, apaguei o comentário. Aí eu falei, não, eu vou parar com isso aí, mano. Porque, tipo, por mais que essa pessoa queira zoar, ou não sei, porque tinha. Tipo, é pesado? Muito pesado, muito pesado. Eu falei, não, mano, eu vou parar com isso aí, sabe? E, enfim. Como, e parou, aí foi isso. Da mesma maneira que veio, foi, porque a pessoa leva as coisas muito a sério, sabe? Era só zoeira, mano. A zoeira acabou e, tipo, acabou o problema. Mas agora, obviamente, ainda tem algumas piadas entre alguns amigos, mas sabe como que é? De boa. Eu conheço, mas, mano, quem eu não conheço, jogar uma piada dessa, você afinal, é louco. Quantos anos ela tem? Ela tem 13. Ela é novinha, ela tem 13. Ah, ela tem 13 mesmo. Tem 13, é. É porque, o que acontece? Essa zoeira, ela veio junto de acordo com uma outra, antes dessa, que ela não tinha idade. Começou a trollar, ela falando que ela não tinha idade, que ela era um perfil fake. Quando começaram a perguntar a idade dela, ela falar, começaram a acreditar, eu comecei a zoar falando que ela era um perfil fake. Pra poder acreditarem mesmo. Foi por isso que eu comecei a zoar, shippando nós dois, como se ela não fosse nova, sabe? Foi, entendeu? Como se fosse um perfil fake. Entendeu? Foi essa lógica. Mas aí, quando a galera começou a levar a sério, eu falei, não, parei, acabou. Fake news, companheiro. E você falou uma coisa interessante aí, né? Porque, por exemplo... Você disse que o pessoal... tinha um pessoal que não gostava. E ao invés de falar pra você, não falava, né, cara? Não falava. Quando vieram falar comigo... O pessoal no Facebook gosta disso, né? Gosta, mano. É. Pra criar polêmica é muito rápido. Muito rápido. Nossa, cara. Umas coisas que não tem nada a ver, né? Eu, por exemplo, acho que eu sou um cara que... O pessoal deve me odiar, algumas pessoas. De verdade. Pô, porque... tocou no assunto muito bom. Sociedade hoje em dia. Verdade. Socialista. Agora, eu queria muito... Ei, mano, agora eu vou falar um bagulho que eu sempre quis falar, mano. Eu queria muito que o Paulo tivesse aqui. O Paulo hoje, ele tá na IDC, tá na OMC, mas, cara, velho, junta eu, você, junta todo mundo que é odiado. Mano, não dá metade do que o Paulo era odiado na época, quando eu entrei na SAC. Eu entrei 2 dias depois dele ter sido banido. Cara, eu juro pra você, eu meio que tinha odiado o Paulo também. Eu fui na onda. Porque eu não conhecia ele. Você vai levar, né? Exatamente. Eu nem conhecia ele. Eu fui até ele saber da história. Aí ele falou que ele tava trolando a galera, que levaram as coisas muito a sério, não sei o que e tal. Só que ele não ligava. Eu falei, beleza. Foi quando eu, mano, comecei a andar com ele. Assim, andar no Facebook. Aí. No Facebook. Comecei a arrastar ele pros grupos. Tinha muita gente que não gostava dele ainda. Esse moleque tá aqui, não sei o que. Mas, mano, eu ia lá, não. O moleque tá comigo, meu parceiro, não sei o que. Aí hoje tá aí, o Paulo, tipo, amigo de geral, sabe? Pra tu ver que era um negócio que é muita modinha, sabe? O pessoal, a gente, tipo... Cristão, mano, a gente como cristão odiar alguém, sem nem conhecer a pessoa, que isso, cara? E eu vou falar um negócio aqui, é um pouco polêmico, mas tipo, vocês vão ver que é verdade. Eu acho que a gente tem que parar, se a gente em grupo, de fazer tipo, o seguinte. Na escola tinha muito disso, gente menina, o bonde, né? A panelinha. Então, tipo, tem 3 meninas que se gostam, aí não gosta de mais nenhuma outra. Homem, eu acho que não tem muito isso. Porque homem, quando não se gosta, sai na porrada ou no tiro. É um dos dois. E fica de conversinha. Tiro. É mais mulher mesmo. Mas beleza. Taxista. Taxista, taxista. Mas é verdade, é verdade. Machista. Mulher que tem essa aqui. Cara, eu não gostei dela. A maior treta da Taxista é a envolvida da guria lá, mano. Os caras tudo fechamento. Com certeza. Tudo é, então, eu tô falando uma verdade, eu não tô mentindo, não tô generalizando por uma generalização... Taxista. Não, tô falando uma coisa que é verdade mesmo, todo mundo sabe. E a Débora vai concordar também. Que menina... Você prefere ter amizade com homem, não é? Sei lá. Ah, também não sabe de nada agora. Verdade, Débora. Tá defendendo agora. Estamos ao vivo, nosso filho está nos ouvindo. Estamos ao vivo, tu vai fazer... Que ela vai se entregar. Por favor, Débora, sinceridade. Não, eu prefiro, às vezes eu prefiro... Porque geralmente os meninos são mais sinceros e são menos, né... Não vou colocar a palavra assim porque eu sou polêmico mesmo. São menos frescurentos quanto algumas coisas. Consegue perdoar mais fácil que a mulher. Então, nos grupos é quase a mesma coisa. Vai de arrasto, por exemplo, o fulaninho não gosta do Israel. Aí já era. Todo mundo que é do bonde dele não gosta de Israel. Não é assim? Uhum. Eu achei uma atitude bem da hora. Bem da hora. Porque dos meninos que estavam de moderador na época, o Israel tava, ele vai lembrar. Teve uma época que a gente teve uma treta com a Maza. Lembra, Israel? Sim. Maza, ó. Isso foi... Cadê Israel? Eu tô aqui, mano. Tá me ouvindo, não? Você lembra, né? Lembro, só. Tá, aí o que aconteceu? Eu lembro que nessa treta eu me pronunciei depois que ela falou do grupo. Que a treta no início era comigo e com as meninas. É, exatamente. Tá vendo que eu tô falando da Débora na frente dela? Eu vou dar sim, pô, a gente. Não. Exatamente o que se encaixa que tu falou, tá? A gente era um grupo de amizade que a gente se juntou, mano. A gente, tá ligado? Sim, exatamente. Aí, não, mas o que aconteceu? Vocês, alguns, eram amigos da Maza. Aí falaram, não, ó. A gente não vai se intrometer nisso, porque, tipo, vocês não tomaram a dor dizendo, não, agora eu vou ser inimigo dela, é ditadura, baixa a Maza, mata ela, nem nada. Eu tomei partido quando ela falou mal do grupo. Falido, que foi aí que apareceu o nome. Que aí surgiu o nome Falido e, tipo... Falido. Pra quem não sabe, o nome Falido surgiu dessa história aí, galera. Exatamente, foi exatamente. Da treta da lá. E, cara, eu acho isso uma atitude bem nobre, porque, assim, vocês podiam ter falado, não... Vamos crucificar ela porque a gente é moderador do grupo, porque é a DM, senão vai ficar sujo com o Manuel. Foi a namorada dele que arrumou confusão junto com as meninas lá, que não foi na verdade, mas eu tô citando assim só pra simplificar. Então, né, vamos fazer aqui uma panelinha e já era. Não, acabou, entendeu? E até depois, na época do processo do Lucas impronunciável, Tessin... Aquele que não pode ser mencionado, mas o nome dele é Lucas. Olha que só. Que eu vou ser processado agora. Que eu não vou cortar. Eu lembro que, tipo, eu me juntei com a Maza, porque, tipo, mano, não é questão de ser inimigo, entendeu? Não é isso. Mas você não pode ter inimigo assim no grupo cristão. Né? Verdade. Eu acho que as tretas têm que ser mais complicadas. Ali, tem, às vezes, cara, acontece umas brigas que realmente parece que nunca vai se resolver. Parece que fulano e ciclano nunca vai se falar. Mas, cara, o problema tão assim, começou... Tá, foi um pouquinho mais sério que as outras tretas porque envolveu o processo. Mas, mano, no grupo ali, né? No grupo ali, geral se uniu, tá ligado? Israel! Oi, fala. E se tivesse processo mesmo? Ah, mano, eu não estaria aqui não, eu estaria preso, mano. Não tem dinheiro. Que o processo fosse de verdade. Eu estaria preso, mano. Sem direito a nada. Eu estaria pegando. Eu não estaria pegando sabonete nenhum. Estaria usando droga. Droga não, estaria usando cigarro como moeda de troca. Não, velho, não. Eu tenho guardado as 7 chaves, ô Manuel. Eu tenho guardado as 7 chaves até hoje. É minha, o quê? É minha, como vou dizer, meu refúgio tá ali, mano. Se aparecer qualquer caraca. Negócio de correio de intimação, eu vou abrir a pasta que tá tudo, as provas lá, os prints, tá tudo. Ô, louco! Ô, Marcos. Tudo guardado. Você ficou sabendo do processo? Sim, mas eu não fui processado. Não. Ah, que pena, cara. Você eu não... também não. Meu advogado, meu senhor. Do acusador. Manuel, peraí, Manuel. Beleza, a gente tá rindo, mas teve um momento que foi tenso. Queria ser pra não, teve um momento que foi tenso, gente. Foi tenso. Não, mentira. Tá lá, lá, tá com medo. Tá na podcast, você tá todo mundo junto aqui. Se rolar bagulho com. Vai todo mundo junto. O Juninho e o Kainan que saiu também vai. Também vai. Já, vou, já printei quem tá no grupo aqui já. Um, dois, três, quatro. Sabe qual vai ser o mais da hora? Porque o tema inicial do podcast era em si. Sim. E se... Aí já os caras vão escutar o podcast na metade, vai ver a gente falando, Lucas, tem processo. Os moleques vão falar, ó, não autorizei colocar meu nome nisso, não. Verdade. Próximo podcast vai ser tipo, saindo da prisão. Gente, eu arrumei treta com a creche. Nesse momento. Por causa de um print. Conta pra sério? Gente. Sério? Pra gente, conta pra gente. Por causa de um print. Não. Ele joga na parceiro, roda, aqui, assim, aqui ninguém esconde nada, parceiro. Começou, termina. Eu não tô escondendo. Você tá com medo de ser processado mesmo? Quero. Não, mentira. São encontrar a crush do Marcos, já era. Mas o processo... Mas eu já sei quem é a crush do Marcos. Eu dei uma de Xerox Holmes e descobri. Aí ele ficou todo, não, fala nada, não. A primeira letra, Débora, a primeira letra. Primeira letra? Como que é? Vera. L. L. É tipo Lucas o nome dela. É Lucas. Ela gosta de processar Lucas. Daqui a pouco, rapaz, daqui a pouco vai vir a ordem aí, ó. Apaga o podcast. Apaga o podcast, corta essa parte. Ô, Israel. Eu. É, sabe o que eu lembrei agora, cara? Eu lembrei do... Eu vou falar de política aqui mesmo, porque já era, né? Eu lembrei do Paulo Guedes na CCJ. Não sei se você chegou a assistir. Tipo, teve a comissão... A comissão de justiça agora, que o Paulo Guedes foi lá falar da Previdência e tal. Não, eu ouvi... Cara, meme do Paulo Guedes tá sendo direto, tá ligado? Mas não assisti, não. Tá. Vai vendo a situação. Eu lembrei agora da situação do Lu... Porque, assim... A Maria do Rosário, ela chegou e ela reclamou que estavam filmando ela lá. Aí ela falou, eu quero saber quem tava filmando eu, e chamou um monte de artigo, falou, discutiu durante 40 minutos lá a discussão, porque filmaram ela. Porque não tem autorização, ela não autorizou e blá blá blá. 3 minutos depois, o presidente da casa teve que interromper outra pessoa que tava falando, porque quem que tava filmando na casa? Ih, vamos lá. Ela... Maria do Rosário tinha Maria acabado Deus, de reclamar que estavam filmando ela, cara. Tu é tipo a gente vem querer processar a gente porque a gente tá usando o nome. Tu lembrou na hora, né? Tu lembrou na hora quando tu viu isso, né? Hã? Lembrou na hora dele, né? Quando tu viu isso. Mano, eu lembrei na hora, cara. Na hora que eu lembrei. Na hora. Não, mas deixa eu te falar, cara, dessa história, mano. Eu não canso de falar isso, cara. Eu acho muito engraçado a Daniele. Eu usei muito que ela nem ia ser presa, que ela ia viver no calabouço. Porque, mano, ela, tipo, fez meme, não sei se ela fez meme, ela botou a foto dele no grupo dela. Aí ele reclamou. Ele reclamou, ela fez um grupo, não lembro o nome agora. Ah, é o grupo do... Você já chegou a intimação dele. Aí ele reclamou. Era dela esse grupo. Isso, ela, tipo, mano, ao invés de... Ela apagou. Mas foi discutir com ele no privado. Aí, enquanto eu tava discutindo com ele, mano, ela começou a pedir pras pessoas mandarem o bagulho, e a galera foi postando vários bagulhos e ela discutindo com ele, mano, como assim, cara? Eu falei, velho, tô processada de tudo, mano, de tudo. Na moral, velho. Mano, pode falar, mano. Fala. Sabe o que eu mais achei? Eu tenho uma pergunta. Ciúme é sinal de amor? Ciúme? Cadê a letra L aí? Ih, rapaz. A varota. Já resolvi, já resolvi. Ó, deixa eu te explicar. Se ciúme é sinal de amor. Ciúme é sinal de amor quando ela manda algumas outras dicas junto. Quando. Já vieram. Quando não tem nenhuma dica, ou quando geralmente ela grita do porão, não é amor. Tá? Aí é posição... cárcere privado mesmo. É possessão pela amizade. Verdade. Possessão demoníaca. A expulsão. Mas vamos lá. Vamos fazer uma avaliação mais criteriosa. Quando você manda pra ela um oi, ela te manda um oi com quantos is? Isso é importante. Não, a gente não conversa assim não, isso é chatinho. Não. Não, já manda logo o que quer falar, né? Assim é, não, aí já tá bom. Já tá num nível mais avançado. Tu tá adiantadão, né? Tá. Vocês certo. Falam a mesma língua? Se é que né? Você me entende? Claro. Eu acho que ele não entendeu, então. Eu não entendi. Não entendi, né? Ah, você tá não... se fazendo, ele tá se fazendo. Ele falou que claro, e depois ele falou que não entendeu. Eu também não entendi. Não entendi. Falar a mesma língua. Meu, nós somos puros. Puros. A mesma língua. Entendi agora. Ah, tá. Agora ela entendeu o que é falar a mesma língua. Agora só entende de odiar as pessoas. Né? Exatamente. Mas voltando a falar que você falou que eu não podia odiar ninguém, vamos lá. Paulo, eu não odiava o Paulo. Eu nem sabia das tretas que o Paulo tinha. Ele foi me irritar muito depois. E ele me irritou. Deixa eu saudar uma. Ele me irritou exclusivamente. E até hoje, ele de respirar, ele tá me irritando. Não, mas Débora, o que acontece? A história do Paulo não é de agora. É, quando eu entrei na SAC, foi dia 28 de novembro de 2017. Ele tinha sido banido há 2 dias. É. Dessa época que eu tô falando, tá ligado? Dessa época que veio o ódio dele. Dessa época mesmo. Agora, com vocês, acho que foi depois. Mas eu acho que... Não sei, mano. Foi depois ou foi nessa época aí? Não, foi muito depois. Foi agora. Eu odiava ele. Gente, eu odeio o Paulo, mas não esse Paulo. Faz pouquíssimo tempo. Faz um mês. Eu odeio o Paulo. Você odeia o Paulo? Não esse Paulo, outro Paulo. Mas o Paulo tem que ter o seguinte. O Paulo é aquele tipo de pessoa... Tem que amar ele do jeito que ele é. Se não for assim. Não. Não, ele é possessivo, quer matar os outros. Esse Paulo aí, você tem que denunciar ele, cara. Qual o Paulo, mano? Ô, Marcos, você tá bem? Quero distância. A Débora sabe qual é esse Paulo. Não, explana. Não. Segredinho aqui. Não, segredinho aqui em plena. 11 e 14, segredinho. Coloca o Pi no nome. Coloca dele. Coloca Pi aí no nome. Bota Pi. Fala o nome que ele vai dizer. Pi aí no pau. Eu não sei qual é o seu nome. Você acha que eu vou falar Lu... sim. Bora. Não vai, né? Vai colocar tudo Pi. Peraí. Você acha que eu vou falar Dani Light? Você acha que eu vou falar Deixa Dani eu ver Light? Aqui. O nome dele é Paulo Albuquerque, não, né? Não, você conhece Paulo não. É o Paulo do Dani. Só é o Paulo que estamos presos ou é o Paulo que tá tudo doendo? Eu ou é o Silas, eu também tô com dor? Não. É o Silas. Se lascou. É o Silas ou o Milas? Tomou banho do meu bicho. É o Silas ou o Milas? Tem o Paulo Silas, tem o Paulo Henrique, tem o Paulo... Outro Paulo Henrique, tem o Paulo Bones também. Paulo Bones. Deixa eu olhar pra cara dele. Israel, você tá na ZDC? A ZDC da Zoeira de Crente? É... Sim, tô. Não é nenhum desses, não. Não é? Ah, então é outro exclusivo que só você conhece. Depois você fala pra gente quem é, manda foto. É que não é da SAC. É da SAC? Não, a coisa eu odeio ele também. Você é louco, vocês odeiam todo mundo. Esse podcast aí, se eu odiasse todo mundo. A Débora odeia ele também. Podcast do ódio, né? Podcast do o nome desse podcast vai ser Viva o Bolsonaro, porque Viva ele Bolsonaro. Propaga ódio. Não, aí é ódio, Viva ódio. Bolsonaro. Jair Bolsonaro, deputado federal. Ué? tem que botar valendo ponto pra OMC. Quantas vezes o nome Bolsonaro foi citado no podcast? É verdade. Hashtag Lula livre. O Breno dá pra te defender, né? Como... Oh, não fala do Lula do Juninho, eu, hein? Eu só queria dizer que nesse plano de governo, eu não sei nada de economia. Então vocês vão falar com o Paulo Guedes. Paulo Guedes. Ô, gente, eu vou encerrar com essa gravação e vou fazer um milagre, né? Óbvio. É sim. Claro, já é 11 horas já. Não esquece de botar o som lá em. Né, no, isso aí, mano. Bota o pi lá nos nomes que não podem ser mencionados. Pi. Não, vai ter uns 227 pi. Verdade. Podcast que não pode ser pronunciado. Esse não é. Mano, de verdade, eu mudei, não é mais o podcast do IC. É o podcast proibido. Proibido, exatamente. Proibidão. O polêmico. Mais 24. Mais 24, é, caramba. Quase que eu não pude assistir, então, eu tenho 24 anos. Caramba! Você tem quantos anos? Eu passo a longo. Ah, quantos anos, ô? Céu? 24 anos. Eu tenho 10. Eu tenho 10, velho. Então você não podia nem estar gravando podcast essa hora, caramba. É, deixa aí. Vai dormir, vai. Desse 8? Abre seu espanhol? Mano, tem quantos anos, mano? Eu tenho 25 anos de idade. 25? E desde quando tu começou a ser ditador, assim? Desde os dois. Desde os dois? Quando eu assisti o primeiro documentário sobre o Hitler, o olho brilhou. Pokémon. Misericórdia. Aí, Débora. É isso que você escolheu pra sua vida, Débora? Tem chance ainda. Eu tô quase desistindo. Débora, eu falo desde. Ó, vou falar do bigode da Débora. Pra te garantir, pra segurança. Viu? No casamento, eu vou estar lá. Vou deixar um carro na porta da igreja. Se tu desistir, tu fala comigo que a gente joga dentro do carro e a gente vai embora. Beleza, amigo. Esquece, não, beleza. Beleza. Esquece o Mauriel, tá ligado? Vai te deixar uma casa abandonada e, enfim. Vai viver. Gente. gente. Fala, mano. Pra ficar mais proibidão. Fala. Não, só não pode falar do bigode da. Ela fica bolada. Nem da tentativa. My life is grounded in a firm routine of coffee, sleep, and work. I am not boring, I just stick to what I know. Stick to what I know. Well, I am not boring, I just stick to